boom, taka chuka, boom, shaka boom, boom, chaka pa kum ta, shaka pa kum ta, bra chaka pa kum ta, boom, chaka bra bra bra chaka kum ta, bra chaka kum ta, bra chaka pa kum ta, boom ta ta boom, boom shaka taka, raka kak, raka chuka pa ka chuka. E aí, galera, tudo bom com vocês? Tá começando o primeiro Locomo Drops, desculpa perfeita pra dar tempo de editar o próximo LocomoCast, certo? Hoje nós estamos aqui com o Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com o Suede. Saudações. Estamos aqui com o Outcast. Heia. E estamos aqui com o grande Homem Concha. Faz aí, Refrigerantes bizarros. Eu falo de refrigerantes bizarros porque hoje eu fui comprar uma coca num posto e eu vi a Fanta Guaraná. Fanta Guaraná? Que? Fanta Guaraná. Isso caralho. É novo. Pô. A Coca-Cola já não tem quat, filha da puta? Então, parece que a Fanta vai lançar alguns sabores diferentes aqui no Brasil e o primeiro é a Fanta Guaraná. Acredito que é uma jogada de marketing pra arrancar o quat. Talvez pode não, talvez seja laranja com Guaraná, não? É, talvez. É, Fanta talvez. Guaraná. Com porque toque Fanta, de laranja? Não, porque Fanta uva não é com toque de laranja, cara. Exato, é. Faz você não sentido. Sabe. Você já experimentou suco de uva com suco de laranja junto? Não. Então, ok. Mas assim, o que acontece é que a Fanta Guaraná é menos calórica do que os outros refrigerantes, o que me leva a crer que é um refrigerante mais natural do que um Guaraná mesmo. É um refrigerante mais sem vida. Tão natural quanto a luz do dia. Mas aí, qual é o refrigerante mais esquisito que vocês tomaram? Cara... Ou nomes diferentes, ou sei lá. Eu vi um que chamava Guaraná Jesus, cara. Eu ia falar Jesus clássico. Eu ia falar esse. Cara, Jesus. É mítico, cara. É mítico. Jesus é um Guaraná. É que não é bem um Guaraná, né, cara? É um refrigerante rosa. É um refrigerante de chiclete. É uma bosta aquele negócio. Não é que é rosa, é que é o sangue de Jesus diluído, tá ligado? É. Só que assim, é um refrigerante. Ficar rosa o negócio. É um refrigerante é com açúcar. De chiclete, mas não é igual, por exemplo, em Tubaína tem um gosto bom de tutti-frutti. Sim, sim. O Guaraná Jesus é o gosto de chiclete de tutti-frutti. Esse que é o problema, né, cara? Eles pegam um extrato de babalu pra fazer aquela porra. Sim. Agora, eu tomei um Guaraná chamado Ups. Não, Gloop. Gloop. Ups, eu já tomei. Gloop é uma bosta, cara. Porra. Não é Ups, é Up, né? Esse daí Up. Não era aquela que parecia o avestruz. Detergente? Não, eu mandei até no grupo, que é um que tem um avestruz na lata. Ah, não, não foi isso. Mas, caralho, tanto bicho. Como que é o nome que eu já esqueci? Gloop. Gloop. É, e tipo assim, só que ele é um Guaraná natural. Ele não tem. Não tem açúcar. Eu tô tentando lembrar. Acho que é frutose, era uma lata. Sabe, era uma lata. Já lembro. Então, tipo, sabe, nossa. É um negócio. Vocês já tomaram um que é a proposta não é Guaraná, é meio que um suco gaseificado, tipo aquela H2O, só que vinha Guaraná, como era vendido como refrigerante. É um era Guaraná aguado. Sim, e era de plástico, não era lata, não era vidro. Achei sim, que não era sim. Líquido, era plástico. Não, como que era o nome daquilo? Não que lembro. Era super natureba, tinha virado febre uma vez. Eu sei qual que é. Guaravita? Não. Não, não é Guaravita. Não, Guaravita, Guaravita é Guaraná é mesmo. Nossa felicidade, cara. É. Segundo a outra louca lá que eu não lembro. Sim, não, mas MC Carol. O problema desse Gloop é que ele era um Guaraná sem açúcar. O adocicado dele era pela frutose. Ou seja, não era doce, né? Era um negócio... É ruim sentir o gosto natural das coisas, né, cara? Ah, depende. Não é ruim. Se for natural, é ruim, natural é bom. Não é, cara. Guaraná natural não, é merda. Não. Você toma café sem açúcar? Depende do café. Se for fraco, café fraco, eu tomo sem açúcar. É natural. Sim. Se for extremamente forte, um expresso sem açúcar? Eu acho que não. Eu coloco um pouco de açúcar. Eu prefiro, inclusive, expresso sem açúcar do que o essa bosta desse café. Não, eu coloco um pouquinho de açúcar porque pro café eu tenho uma teoria. Mas o assunto não é café. Desculpa. Então, desculpa, A teoria do Suede se perdeu ao vento. Exatamente. O café alcançou agora, ele. Levado pelos bons ventos do norte. Agora, a Coca-Cola tem lançado uns sabores esquisitos, né? Não, primeiro veio vanilla e o cherry. Principalmente no vanilla Japão. É estranho, mas é bem saboroso. Eu gostei. É gostoso, eu gosto. Eu gostei. Eu não gosto do cereja. Cereja é uma bosta também foda. Parece aquele de Metap, lembra? Nossa, filha da puta que toma Dr. Pepper, cara. Aquilo é muito ruim. E daí lançou também, como que chama? O caralho, de laranja, né? O Orange Coke. Sim. E o limão siciliano. Esse eu não experimentei. O de laranja é gostoso. O de limão siciliano é uma bosta, cara. Ah, o de laranja é bom. Não sei, o povo lança umas coisas bizarras. Se for pra levar pro Japão, pega as Fanta que tem lá. Então, mas... Fanta tem de tudo eu hoje cara. Pesquisando Fanta, Fanta né? Fanta de sushi. Eu fiquei extremamente curioso. Maravilhoso. Fiquei extremamente curioso depois que eu vi o Fanta Guaraná. E daí eu falei, porra, vamos ver o que mais que tem, né, por aí. E tem uma Fanta que é de melancia, velho. Tinha que ter um tesão, interessante, mas é assim. Aguada. Não, não, cara. Não, não, sabor cara. Leve. É tipo não, você não tomou o Tubai na groselha? Nossa, cara. Aquilo lá é o sabor de nostalgia, cara. Então, porra, mas deve... Eu entendi. A leveza, melancia deve ser mais ou menos essa pegada. Você já ouviu falar numa coisa chamada concentrar o sabor? Sim. Não é porque a melancia é aguada que a porra do refrigerante vai ser chiclete de melancia. Mas você já tomou suco de melancia? Caralho, é bom pra caralho. Chiclete de melancia tem gosto, entre aspas, aguado? Um pouco. Não, não tem. Eu vejo um pouco. Ah, vai se fuder você, cara. Ah, não, não, não, cara. Como assim, velho? Tanto que a teoria do café... Porra, tem gosto de açúcar. Ó, o suco de melancia é bom pra cacete. Você coloca açúcar no negócio, ele dá uma encorpada no gosto. Então... É, exatamente. Eu apoio Fanta melancia. Eu apoio Fanta melancia. Eu apoio hashtag Fanta melancia. E eu acho que tinha que voltar a Fanta maçã. Sim. Maçã verde. Sim. Porra. Não, maçã verde é não, delícia, a maçã normal. A maçã normal. É muito ruim. A maçã verde eu não acho ruim, mas a Fanta maçã normal, que tinha, sei lá, uns 15 anos atrás, era boa para caralho. Sem preconceito, as duas maçãs, pronto. Isso. Achamos justo toda a forma de sabor. Exato. Cara, não entendo isso. Tinha um refrigerante também que sumiu do mercado. Quando chegou era febre. Era alguma coisa Country, alguma coisa assim. Ah, sim, o Country. Era uma vaca, não era? Isso. Sim, caralho, tinha umas tirinhas em revista. Pô, velho, acho que fazia propaganda na Band, não era? Isso, durante os desenhos. Não, mas você já grande, esse chegou, negócio, estourou cara. E sumiu. Assim, é que eles gastaram muito com os propaganda, comerciais e propaganda. Devia ter feito igual o Dolly, que passaram pro sobrinho fazer e ficou com sucesso. Aquelas animações maravilhosas, tá até lavando dinheiro hoje em dia. O Dolly também é ruim pra caralho, né? Nossa, Dolly é uma merda. Mas tem muito refrigerante assim, mas digamos ruim. Assim, pobre que é bom para caralho. Sim, né? Sim. Principalmente os Guaranás. Ótimo. Os Guaranás. Falando nisso, que fim levou Mimosa? Eu gostava pra caralho desse Guaraná. Mimosa? Foi pouco tempo. Cara, verdade. Usaram tinha relação com arco-íris? Não, Mimosa. Não sei. Não? Acho que não. É, o Mimosa era na mesma época do Guarani, não era? Era também, mas eu não sei se vocês lembram, mas antigamente o rótulo da Cotuba era branco. Com os detalhes, sim, assim. Sim, vermelho. Mimosa era praticamente igual o rótulo. Eu não lembro do Mimosa. Eu lembro, só que escrito Mimosa. Eu lembro quando eu ia nas festas de criança e tinha o Guaraná garrafa de vidro, né? Sim, bom. Guaraná Antártica não era o Guaraná Antártica que a gente conhece hoje, né? Era uma outra parada, mas era bom pra caralho. Hoje em dia eles tiraram tudo que faz mal das comidas e tá menos saboroso. É. Eu tenho uma lembrança, por exemplo, que o Thaí era muito melhor que o Quat. Pô, o Guaraná Thaí era bom pra caralho. O Guaraná Thaí era bom. Sim. Então, mas o Thaí e o Quat em tese é o mesmo. Sim. Mas eu tenho a impressão que o Thaí era melhor. Eu lembro muito pouco do Thaí, mas eu acho que ele era um pouco mais leve que o Quat. Tem uma questão que inclusive vocês comentaram numa leitura de e-mail, deu vontade de bater em vocês depois. É porque o Thaí vendia em garrafa de vidro. Uhum. E tudo que tá em garrafa de plástico sofre um pouco de influência do plástico no sabor. Sim. Tanto na perda da gaseificação do refrigerante, quanto a alteração do sabor mesmo. O vidro mantém o sabor perfeito como era. Então, às vezes, é por isso que o sabor do Thaí era melhor do que o Quat. Porque o Quat, praticamente, você não vê em vidro, né? Só KS. É. E quem que toma KS hoje em dia? É, KS. Só KS mesmo. Só que, assim, Guaraná... Só KS? Só KS. Suede. Ganhando o troféu A Brecha do dia. Será? Ainda não acabou. Até o final, talvez alguém tenha uma brecha pior. Só KS, criancinha? Não. Só que, assim, Guaraná estranho que eu tomei na minha vida, por incrível que pareça, foi lá na terra do PP, o Guaraná da lembrança de sabor. Ele é um Turbaína. Ele é um Guaraná muito estranho, cara. O Corte tomou um Turbaína. Turbaína, cara. Ele não é ruim. Deixa eu falar, cara. O podcast também tomando. É bem diluída, cara. Eu não lembro. Acho que eu tomei um Itubaína. Não, é Itubaína. Mas quando a gente trouxe o Turbaína... Nossa, cara. Você tava aqui nesse dia do Turbaína? Acho que não, velho. Ele não tava. Eu também lembro. Acho que a gente tá tendo uma memória com o Rock. Esse dia foi a noite do RPG. É. Todo mundo queria matar o rei. E eu Você tava na noite do RPG, caralho. Quando foi, velho? Você é autista, no dia seguinte que a gente viu ali, caralho. Ah, tá. Você tava. Tá. É o Turmalina, aquele lá. Ele era não um berserker. Eu sou doente. Tem umas fitas dessas, eu fiquei enfiando o dedo na cera da vela. Tipo isso. A noite inteira. Mas o Turbaína, cara, ele é uma lembrança de sabor. Não é que ele é ruim, mas ele é tão rápido o sabor dele que não dá pra ter uma noção de como é de verdade. É igual aquele bicho do Dr. Who, que você enquanto vê ele, você sabe o que é. Quando você deixa de ver, você não sabe mais. Eu esqueci o nome desse bicho. O Turbaína é um negócio que não adianta você provar, que você nunca vai ter uma opinião formada, né? Exato. Você vai ter na hora. É um sabor de quero mais. Mas de repente passou. Não, é um sabor de o quê? O que aconteceu? Mas assim, ele mata mais a sede do que os outros, por ter menos açúcar, né? Talvez. Ó, eu acho que o paralelo certinho pra isso aí, o sabor do Turbaína é igual qualquer música que lança hoje em dia e faz sucesso. Aquele negócio que, eu já ouvi, beleza, cadê? Exatamente. Tipo isso. Exatamente. Música de carnaval. É. Música de verão. Pitulinha. Pitulinha era bom. Esse eu não conheço. Vinha Pokémon, Pitulinha, cara. Pitulinha veio antes do Guaraná Antártica e Caçulinha. Não, não. Não, não. Caçulinha. Eu devia ter pegado Caçulinha. Não, mas antes do Caçulinha teve o Pitulinha. Pitulinha era tipo essas garrafinhas pequenininhas de Guaraná que tem hoje em dia, só que era gordinha. Não, parecia um corotinho. É, era tipo um corote de Guaraná. Não, esse eu não cheguei a pegar. E eles tinham a tampa no formato Pokébola. É. Eles começaram a... Foi antes do Antártica ainda. Eu lembro que tinha o Caçulinha com a tampinha em formato de Pokébola. Então, mas antes veio a Pitulinha. Cara, que da hora. E a Pitulinha tinha um rótulo amarelo. É, era um escroto, mas era gostoso aquela bosta. Era boa pra caralho. Quem que fazia aquela bosta? Eu sabia. Algum traficante de fundo de quintal. Refinava as drogas e a água que sobrava ele fazia o refrigerante. Água que sobrava. Água suja da chuva, tá ligado? Agora refrigerante bizarro. Eu já tomei uns... Citros. Não bebam. A gente já falou Dolly em geral, todo mundo sabe que é bizarro. Eu já tomei uns refrigerantes japoneses, assim, umas coisas muito zoadas. Sim. Ah, uma coisa que eu achei meio bizarro que você levou uma vez pra casa foi root beer. É meio esquisito, esquisito, é estranho. Cerveja? Não, root beer, ele tem nome de cerveja, mas na verdade é tipo um refrigerante de gengibre. Não, nossa, então, interessante. Ele é gostoso, só que ele me dá a mesma sensação do Turbaína. É, porque é só assim, o gengibre? É muito leve. É refrigerante de gengibre. De gengibre. É, ele é muito leve e é a mesma sensação do Turbaína, passou. Entendi. Entendeu? Mas é interessante, digamos assim. Vocês sabem se tem algum sabor que acrescenta canela? Seria interessante. Muito interessante. Não seria, não. Canela e gengibre. Nossa, que coisa linda. Faz um chá, porra. Não, mas no refrigerante, gaseificado. Deve ser coisa linda. Faz um chá e peida dentro, melhor caralho. Quente isso daí. Laranja com canela e gengibre. Ou abacaxi com canela e gengibre. Faz um chá, caralho. Deve ser da hora. Vamos fazer um refrigerante de laranja com acerola. Faz suco, caralho. Exatamente. Mas vamos experimentar gaseificar essa porra. Hortelã. Vamos experimentar gaseificar isso daí. Não. Porra, não tem algum refrigerante de abacaxi? Cara, eu acho que eu já vi. É Fanta abacaxi, não teve? Não lembro. Não, deve ser desses baratos também, cara. Ah, um daquele Gloop, a Jéssica ficou com uma latinha, eu fiquei com o Guaraná. O outro Gloop era de romã. Nossa. Não, tá aí uma coisa que eu não entendo. O gosto de romã. Quem come romã? Não, é, só que... É, assim, meio escroto de comer. Dor de eu tenho a impressão... Então, eu tenho a impressão que romã é puramente medicinal. Porque... Ou placebal, né? É igual a lixia. Não, lixia é gostoso. Não, a lixia é aquele sabor que passa. Mas romã é um gosto ruim pra caralho. É uma semente dura pra porra, que não dá nem pra mastigar tem aquela polpa nenhuma. Bosta. Não tem polpa, você mastiga, é tipo chupa cana, você não come a cana. É, porque você tem que comer a carne em volta da semente, né? É, então é um negócio minúsculo. Quase não tem, o que tem amarra a boca um e deixa gel. O gosto ruim. Trabalha tanto que... E aí, dá trabalho abrir aquela merda, né? Não, trabalho pra abrir, trabalho pra qualquer comer coisa que dá trabalho. Aí que tá, daí o povo fala, não, porque você tem que levar uma vida mais saudável, mas é mais fácil você pegar uma porra de um salgado em qualquer lugar aí e comer, caralho. Verdade. Porque a fruta você tem que cortar e de repente, pô, não é a casca e principalmente aquelas frutas. Coco. Caralho, nossa, velho. A coco é bom pra caralho também. Mas é um bagulho assim, porque você compra no mercado já pronto. Mas imagina, se você tivesse teu trabalho de abrir aquela porra, cara, vai se fuder, criança, né, cara? Quando eu era criança, meu avô pegava coco e ficava mais de 3 horas abrindo coco, seu cara. Seu avô também era, é burro, né? Era uma merda. Ele pegava... Porque o meu avô abria um coco em minutos. Meu avô também. É meio retardado, que nem eu. Tô explicado. É, ele faz umas coisas meio... Que ele pegava a marreta e um negócio de ferro, ele batia no coco até ele abrir. Não, meu avô jogava no chão, que aquela bosta. Verdade. Estraçalhava, aí estraçalhava assim, quebrava um pedaço conforme ele jogava no chão, ele tirava o que quebrou, virava água num copo e já abria o resto. É, meu avô. Agora você fala de dar trabalho pra comer fruta? Come maçã, porra. Que não, trabalho que dá. É o que eu como de fruta. É o que eu como de zíper, né? É o que eu como de fruta. Só que daí você pega umas frutas muito escrotas, cara. Tipo, não é fruta. Cara, não, vai ver. A gente pit come, beach. Só que não é o pit fruta. O pitoca é. Eu tava assistindo o Masterchef, né? Daí eles estavam fazendo uma prova que era, tipo, da América do Sul. Então pegava coisas típicas da América do Sul e cada um ficava de um país, né? Teve uma mina que eu fiquei com dó dela, que, tipo, ela pegou um negócio que parecia um coco, só que ele não era oco. Maciço? Ele era maciço. Cabaça. Então você cortava o bagulho e daí ela provando os bagulhos, né? Daí chegou a Paola, ó, desculpa, mas não é isso que você come, é a semente. Porra, velho! Entregou um bagulho que a mina nem sabe, tá ligado? E assim, mano, você tem que cortar o bagulho que tem uma casca mais grossa do que, sei lá, do que a rola, do que de bengala. E você tem que, sabe, pegar a semente e comer a carne que tem na semente. Vai se fuder, Deus. Cacau, porra. Cacau, você não come a fruta, você só come a semente. Não, não como nem a semente. Eu só como chocolate mesmo. Ei, é feito do quê aquela bosta? Ok, mas eu não tenho trabalho de ir lá. A questão é, levar a vida mais saudável ou pegar o mais fácil? Pega o mais fácil, pega o mais cara. Fácil. Ah, que é mais fácil? É você comer a porra de uma maçã. Tá lá pronta, você come tudo, faz igual eu. Eu só deixo a sementinha de fora. Não, você é escroto. Tem desejo de se matar. Que você é escroto, você é escroto. Você é por quê? Porque você come uma maçã do jeito mais escroto do universo. Como? Assim como você come Kit Kat do jeito mais escroto. Qualquer coisa, o Pedro não serve fazer ritual. Ele não respeita as leis da raça, mano. Eu começo pela parte de baixo da maçã. Eu só deixo as sementes de fora, que tem gosto ruim. Não, mas é só semente, ele não deixa o meio da maçã. É, eu como tudo. Você lembra que antes tinha um bagulhinho que você enfiava na maçã pra tirar aquela parte do meio? Acho que já vi, já. Então, o Pedro come aquela parte do meio. É, caralho. Mas ele não come naturalmente pelas bordas da maçã. Ele morde. Ele direto ali, tá ligado? Eu começo por baixo, eu como o cu da maçã e depois vou descendo. Ó, tem uma vez que... Sem preliminares. Ó, quando a gente foi pra Jundiaí da última vez, a gente tava indo buscar o Suede. Acho que já tinha buscado concha. Vindo. Já tinha. E daí parou na farmácia. Ah, não tinha pegado concha ainda não. O concha foi o último. Parou na farmácia. Não, foi uma vez que a gente foi pra Ribeirão isso daí, eu acho. Enfim. É, foi pra Ribeirão. Paramos na farmácia, o Pedro foi pegar um remédio e pegou um chocolate e de repente... Um Kit Kat. Eu vou ver na mão dele o Kit Kat. Porra, como que você come o Kit Kat? Você destaca cada tirinha. O filho da puta, cara. O filho da puta é meu irmão ainda. Ele mordeu no meio. Vocês não tinham me pego ainda aqui. Eu vi a foto que vocês mandaram no grupo. Isso é escroto, cara. Isso não se faz. Isso é doença. Pra quê? Comida. Não, é comida. Não, cara. Tem um ritual ali. Existem cara. Regras ritual. Simétricas de toque para serem seguidas. Você viu que eu mandei a tortuguita uma vez? Do jeito que eu comi. Estúpida. Você se sente mal? Eu? Por quê? Porque você tá quebrando regras simétricas de toque, de satisfação. Não, regras sociais. Regras sociais. Regras sociais pra te considerar uma pessoa, cara. Então foda-se a boa convivência. Vocês estão incomodados com o jeito que eu como a maçã. Vai tomando pior. Vocês têm que ficar incomodados com o jeito que o Suede se comporta. Não, ele é outro escroto. A gente já aprendeu a aceitar, cara. Pipoca de colher. Ele ensina a filha dele a fazer um... Vai tomar no cu. Esse é o pior. O pior não é você fazer suas bizarrices, é passar elas pra frente. Mas aí... Pipoca de colher é um segmento a ser passado. A gente tava falando do refrigerante, né? Engraçado como a gente vai, né? Mas é impossível ficar... O propósito disso é a gente falar o que a gente quiser. Foda-se. Em resumo, a gente dá um tema inicial e depois a gente vai puxando o que a gente quiser. São temas que não dariam um podcast inteiro, certo? E a teoria do café é a seguinte... Não, fala no seu cu da teoria do café. Uma vez eu comprei os caras me cortam, velho. E eu esqueci o que... Eu tô meia hora tentando falar. Eu lembrei o que eu ia falar. Não, só senão vai sumir. Aí o povo fala, não, porque ao invés de tomar um copo de coca, toma um copo de suco. Mas, porra, pra você fazer um copo de suco é difícil pra caralho, cara. Aí, não, mas compra o Astro Juicer. Lava aquela porra. Sabe o que casa, você pode fazer? A gente comprou o Astro Juicer, usou na primeira semana, tá ligado? Nunca mais. Por quê? O que acontece? O Astro Juicer tem um bagulho que parece uma peneira, só que são várias lâminas minúsculazinhas. E toda a fibra da porra da fruta fica ali. Nossa, velho, que então, merda. Então, na hora de lavar, tem um monte de coisinha presa ali, sabe tá o que você pode fazer? Comprar pronto. Sim. Então, mas aí industrializados não caem tão tomo natural, sim. Não, tem os naturais prontos. Ah, é, não. Esses que vendem aí, né, por 5 o litro, é bom. Esse eu gosto. Então, tem opção. Não, mas aí é que tá. Por exemplo, o horário que eu saio pra trabalhar, não acho esses filhos da puta na rua. Acha sim, que a gente já comprou. Acha que os caras estão maconhados em algum canto sempre. Já. Ah, não, a gente comprou lá em Silvânia. Então, em Silvânia. Mas abre 10 caminho... horas aquela porra. Não. Você lembra que a gente tava atrasado aquele dia, seu animal? Eu sei, mas eu não abre 10 horas? É. Não abre às 9, não? 9 e meia, por aí. Então, mas dá, tem opção. Não tem opção, você nunca chega às 9 horas no trabalho? Mas 9 e 10 eu tô em Bueno. Quando? Você chega no trampo 10, 11 horas? Desde sempre. É verdade mesmo. Eu calculo. Você consegue pegar todo dia se você quiser aquele suco. Eu calculo pra 9 e 10 estar em Bueno. É pra eu entrar 9 horas, mas eu calculo pra 9 e 10 eu estar em Bueno. Mudou pro horário que a gente trabalha? Gente, eu acordo às 5 da manhã. Porra, não dá pra pegar o suco, velho. Vai tomar no cu, cara. Podcast, o que você ia falar? Você ainda lembra? Uma vez eu comprei uma latinha de chamate pensando que era refrigerante de chamate. Você tem que se fuder muito. Isso é escroto também. Tem que se fuder muito. Não, eu entendo. Tem que se fuder, sim. Aprende a ler, lazarento. Não, mas eu entendo. Obrigado. É, tipo assim, teve uma época também que... Você lembra o Chocomilk? Lembro, puta era que pariu. Era bom pra porra. Era bom. Aquela... Cara, não... leite com chocolate na lata. Na lata. Pô, era muito bom. Abre igual um refrigerante. É, cara. E não tem gás. Não tem gás, velho. Eu não lembro disso. Ele já vem fermentado, era aquela tipo porra apodrecendo. Só que na lata, velho. Eu não lembro. Cara, era bom. Eu acho que tinha uns 10 anos quando eu tomava essa porra. Não, porque eu cheguei a ver, mano. Eu cheguei a comprar quando era criança. Só pra contexto, quantos anos você tem? Eu tenho 18. Caralho, mano. Fio, cara. Esse filho da puta nasceu em 99. 98. Eu faço 19 em novembro. Uma coisa que eu não sei se vocês lembram é o Ice Coffee. Lembro disso? Porra, tomei muito. Cara, café isso era maravilhoso. Também, é verdade. No Japão isso aí é muito famoso. Aqui não tem mais, eu não acho mais aqui. Deveria ter, porque é bom pra caralho. É muito bom, cara. Uns são bons, outros são ruins para caralho. Mas só que é útil pra caralho, velho. Se você sai atrasado pra ir pro trampo, você nem se preocupa em fazer café. Já pega um café em qualquer lugar e vai. Quando eu vou pra Liberdade, eu gosto de comprar várias latinhas diferentes, né? E daí eu vou comprando pelo visual, porque eu adoro visual lá. Aí você compra sopa de feijão em vez de refrigerante. Não, cara, é claro que eu sei o que é. Maravilhoso, cara. Mas aí, tipo, eu compro, sei lá, 5 cafés e desses 5 cafés, 2 prestam, tá ligado? Sei lá. Então eu pende mais pro lado de não aceitar café em lata pra mim. Isso que eu ia perguntar, cara. O caldo de feijão em lata, de refrigerante, ele entra nessa discussão? Se for bom, entra pra caralho. Cara, eu adoro aquilo. Não tem como feijão ser bom. Tem. Mas em lata, tipo refrigerante? Tipo refrigerante. Onde isso? Onde? No Japão. Ah, tem lá só? É, não. Acho que eu já comi. Bebi um, mas só que foi um amigo que trouxe. Porra, eu ia falar. Gostar pra caralho dessa merda. Cara, vou te falar que ia bom, ser mais legal se fosse caldinho de feijoada, hein? Não, feijoada eles não tem. Porque geralmente você... É o que eu falei. Seria mais legal se fosse. Ele não entende construção de frase, cara. Normal. Pô, cara, é o suede. Mas eu só acrescentei. Mas eles não têm. Eu sei. Por isso cara, é o suede. Num mundo legal, assim, okay, utópico. Ok, sabe? Ok. Porra, vamos pensar na utopia. Vamos pensar que tudo vai dar certo, suede? Vamos pensar na utopia. Solta a utopia aí. Tá. Beleza. Continua. Então, o caldo de feijão, ele foi... Bom, até onde me explicaram, foi feito pra acompanhar realmente um espetinho, uma carne. Sim. Putz, e combina perfeitamente. Cara, então... Bom, velho. É muito bom. É, tem sopa em lata, sopa de tomate em lata também. Ah, mas não é no formato lata de refrigerante. Não é no formato. Mas se for levar... Refrigerante? Nessas máquinas japonesas também? De coisas, tem refrigerante, caldo de feijão, sopa, tudo do mesmo jeito. Quem que usou o negócio do refrigerante de base vaginal? Nossa. Cerveja. Acho que foi o Renato. Porra, cara. Como assim de base? Eles pegam, eles coletam fungos da buceta da mulher pra fazer cerveja. Pra fazer a fermentação do bagulho. Pra quê, mano? Eu vi isso. Nossa, pra quê, né? Velho. Eu vi. Mano, não precisa chegar a isso, né, cara? Tem uma coisa tão boa que você... Que todo mundo gosta. A maioria das pessoas... A maioria, sei lá. Hoje em dia tá meio esquisito. As pessoas gostam e tal. E eles vão e aproveitam a pior parte. Sabe? A mesma coisa que pegar uma pessoa, mulher, mulher mais linda do mundo. Nossa, vamos fazer algo baseado nela. Baseado no quê? Baseado no cu dela. É, vamos fazer chocolate tirando o formato do cu dela. Não, da frieira dela. Ah, cara, depois que eu descobri que alemão bebe cerveja pelo cu, eu não espero mais nada da humanidade. Não é bem assim, né, velho? Não é bem assim, né? Você nunca assistiu Jackass? Eles fizeram isso. Jackass, é Steve ou bebe. Então, uma coisa que eu sabe aqueles flash lantern, sei lá. Flashlight. Que é um punhetador masculino, né? É tipo a luva do Suede. O povo faz uns, tipo, signature, sei lá. E daí... E teve um pato aí, né? Eles fazem, sei lá, o signature... E daí tem o formato, a parte interna é moldada na parte interna da... Não, a parte interna não. A parte interna, pelo que eu tava vendo, era genérico. A parte de fora, não, parece. A parte de fora é. Não. Não, é... Tem porque, assim, que a parte... cada um tem suas características internas. Não, é o que eu tava vendo... Uma vez eu me mandaram um documentário, entre aspas, muito detalhado sobre isso. Ele tem vários tipos de partes internas que você pode trocar, e a parte externa eles pegam e fazem uma forma então, da perseguida dela. Esses signatures vêm com um que, tipo, eles juram que você vai sentir como se fosse trepando cada três por hora. E daí eu fico, mano, como, cara? Como que daí eu pego o molde dessas porra pra ter a sensação igual, cara? Mete argila, velho. Mas mesmo, meter... argila, velho. Vai mudar. Ele é o homem concha. É tipo um autista. Só que o cara enfiando argila na menina. É. Caralho, mano. Tipo aquelas meninas que vai parar no hospital com cachorro, essas coisas. Não, enfia uma de argila em mim. É, mano. Fazer um molde. Isso aí é um molde de um feto. Isso vai entrar. Isso me lembrou aquele filho da puta que foi no Ratinho. Foi no Ratinho, não. Apareceu no Ratinho quando eu era criança. Acho que o Ratinho era na Record ainda. E o cara tinha ido pra uma festa de fantasia. Fantasiado de vagalume. Ele sentou, cara. Ele sentou, mano. O cara pegou aquelas lanternas policial. Disso, era um cacetete, cara. Não era uma lanterna. E mostrou o vídeo de tirar a lanterna do cara. Mano. Nossa, cara. Olha a desculpa do filho da... Eu esqueci que eu tava com a lanterna no meu cu e sentei. Ah, mano. Esse literalmente é um arrombado. É um suede da vida. E aí, ó? Se fudeu. Tá aí outro negócio pra ele falar. É o suede. Ah, não. O cast sobre mim? Não, velho. Não é sobre você, porque eu não daria um cast inteiro. Por isso a gente tá aproveitando só a parte. O suede. O Corte falou que sente dó dele. É, todo mundo sente. Cara. Sim. Como eu disse, ele é gente boa, mas é muito brecha. Ele dá a brecha. A brecha. A brecha. É tanto que tem o termo, né? Suedeiro. No Magic. É, não. No Magic tem... Quando você sueda. Vocês inventaram isso? É. Eu não tava sabendo o que, quando que é você não lê a carta, você médico. Joga uma carta errada porque você não leu ela. Entendi. Você tá suedando, né? É. Entendi. Ai, cara. E aí, você tem pra falar sobre você? Ai, cara, o que, que eu vou falar sobre mim, velho? Vamos mudar de tema. Vamos não tem de nada tema, pra falar não dele. Não tem nada pra não, falar sobre mim. A gente não mim. Quer perder seguidores. Seguidores. Esse inútil. Eu vejo assim, eu vejo que nossos ouvintes acabam criando o mesmo ódio. Mas, tipo assim, não, a gente fala brincando. Ruim. A gente fala cara brincando. Os caras levam a sério. Os caras levam a sério. Tipo, suede. O suede entra no grupo. E aí, galera, chega o Gabriel e fala, vai tomar no cu, seu arrombado. E daí o Renato responde, é isso mesmo, vai se fuder. Caralho, gente. É, mano. O que, que eu falo? Porra, falando disso, mandando um aviso aqui. Ô, Renato, para de morrer, caralho. Por quê? Porque a gente vai jogar Killing Floor, eu, Renato, sim. Pedro Pérez, e aquele lazarento assim, começa a partida, pum, Renato morreu. Caralho, mano, como assim? O Renato não joga Rocket League? Ele não tem. Nossa, que arrombado. Pega o Killing Floor, tá de graça na Plus. Tá de graça? É, o KF tá de graça na Steam agora. É que eu tô tão preocupado tentando vender minhas coisas. Então, gente, chega uma época na vida que a gente vende tudo, né, que a gente tem. Tem que vender as suas coisas. Sim. Inclusive o corpo. Que eu até esqueci de ver a Plus esse mês. Que porra de SUV é esse? Trem. É um trem freando, né? Sim. Que lazarento. Ele deve estar atropelando algum drogado que tá na linha fumando pedra. Fumar pedra. Eu fico assim, eu fico curioso, porque tem nego que fala que não volta, né? Quando você fuma pedra, não é um caminho sem volta. Mas nego fala assim, que você deu aquela... Você alcançou Deus e passou 2 minutos e você voltou. 2 minutos? 3 segundos. Você já fumou? Não, vocês não viram relatos? Não, eu vi. É 3 segundos. Você disse que é, assim, é 3 segundos. Sério? Estala. Eu não lembrava o tempo exato, mas é uma parada assim. Que imbecilidade. E daí você volta, só que tipo assim, a sensação é tão lazarentamente boa que o cara vicia na hora. Tá. Cara, então, é que sinceramente eu sou tão lesado que eu acho que droga pra mim não ia fazer diferença. Eu já pensei, porra, eu queria experimentar a pedra, né, cara? Você não queria experimentar pedra? Cara, eu não sei. Dá pra ver qual é, assim, uma vez? Talvez. Então, não é um negócio curioso. Porque assim, a gente nunca vai fazer um podcast sobre drogas, né? É. Eu acho. A não ser que a gente consiga um participando do ProErd. Isso ia ser muito bom. Então, a gente vai. O tá decepcionado com a gente, cara. Vai que quem ganha na promoção aí das cinco mentiras é da Cracolândia. É verdade. Aí. Então, mas sabe. Cara, eu lembrei da música da MC Carol, cara. Então, tô mas fumando assim, crack. Eu fico pensando também, por exemplo, metanfetamina. A gente vê no Breaking Bad os caras injetando e tipo, quase tendo orgasmo, sabe? E aí, porra, cara, será que é? Ah, mas a metanfetamina é só perguntar pra um caminhoneiro que a maioria já usou, né? É, que o repeat é isso. Verdade, verdade. É. O Pastor Adélio, que é um comediante que faz Pastor Zoando, ele fez um vídeo sério falando da Sim. Cracolândia, que ele já morou na Cracolândia e ele foi um dos caras que se libertou do crack. Tá vendo? Tem volta, caralho. Tem volta. Ah, tem volta se você tiver Deus no coração, né? Ele é ateu. Ele tem o personagem assim, Pastor Adélio. Eu vi ele é muito depois bom. Ele deu uma entrevista pro Rafinha Bastos também. Dá uma olhada. Ele é muito bom, cara. Mas nossa, velho. Porra. Eu os caras da banda, a gente sempre brinca, né? Pô, vamos experimentar crack hoje? Pô, tô sem latir. Ah, então deixa pra lá. Óbvio que a gente não ia experimentar crack. Mas foi assim, na curiosidade. Uma coisa que eu queria experimentar é ópio. Experimentar, Suede? Experimentar, Suede. Pra cima de mim, Suede? Experimentar. Ópio. Experimentar ou usar mais uma vez? Experimentar. Suede, pra cima de mim, pô. Que, cara? Vai se fuder, cara. Pô, tem ex-aluno aqui, velho. Não, mas esse negócio do droga. Dois minutos jogado fora, gente. É tipo aquele. O povo fala, não, eu absinto 90% que não é vendido na puta que vai. Cara, tem eu comprei esses dias lá pra minha sala no serviço uma garrafa de um bagulho que é 97%, velho. Então deve dar, em tese, mais barato que o absinto. Não, porque o absinto são ervas, né? Que... É, não, esse aí é cana que eu uso pra limpar a mesa. Cara. Então vai tomar no cu, né? Porque álcool. Você quer um negócio com muito mas álcool? O absinto, álcool. O absinto ele não foi desenvolvido pra beber daquele jeito. Não foi, é diluir. Diluir, porque assim, a receita do absinto... É, você tem que pôr açúcar, você vai todo um rolê. Você coloca 2 torrões de açúcar. Água também. Não coloca água. Eu vi um que você coloca, acho que 3 colheres de água numa dose. Não. E daí coloca o... Aqui eu conheço é o seguinte, você coloca 2 torrões de açúcar, uma gotinha de ópio, taca fogo, espera aí 5 segundos, assopra e bebe. Ele tá com a tara no ópio, né? Não, tá cara. Foda. Eu lembrei do óbvio, já puxou o absinto. Vocês queriam usar de novo, né, cara? E já foi, tá ligado? Vocês queriam usar de novo, né, cara? Não, cara, nunca usei. É, cara, é craque já. Não. Sim. E aquele monte de latinha amassada que tem no seu quarto? É que eu vendo latinhas pra sair da crise. E a crise? A crise tá foda. Eu tô pobre demais e muito e cada vez mais. Crise de quê? Tá foda. De dinheiro, de pânico, de vida, de tudo. Morre, então. É uma boa saída, cara. Sim. Olha só. Só que ele nunca vai fazer um podcast sobre política de novo. Não. É muito batido. E assim, não porque é muito batido, porque hoje ficou uma bosta. Também. Não ficou uma bosta, porque ficou. Foi bem machado. Mas assim. Pô, deu questão download, de conteúdo, ficou uma merda foda. Mas só assim, baixava pra passar nervoso. Sim. É, esses dias eu vi um vídeo do Rafinha Bastos e ele falou uma parada que eu achei muito interessante: que é. A gente vive num país de muita merda e o Brasil nunca vai dar certo, porque o povo é dividido em dois e lutam por ideais diferentes. E ele falou, cara, o Brasil só vai dar certo quando o povo se unir pra lutar por um mesmo ideal, tá ligado? E sabe qual é esse ideal? Guaraná. O próprio país. O que falta no brasileiro é falta de patriotismo. E assim, eu tenho nojo das pessoas, principalmente de Facebook. Socialistas de Facebook me irritam bastante. Eu tudo de Facebook. Facebook. Cara, não. Nossa, é verdade. Vou até interromper isso daqui pra falar da postagem que eu fiz. Que rolou aquela parada do moleque, né? Que foi roubar a bike do maluco sem perna e tal. Nossa. E daí, eu posso dizer, no começo do ano, o Caetano Veloso, ele viu um vídeo do moleque que tava sendo preso, só que ele começou a cantar na viatura, os policiais chamaram a TV pra filmar o moleque cantando, vai ver. Tudo certo, né? Brasil é isso aí. Daí o Caetano Veloso, uma ou duas semanas depois, tava cantando a música do moleque no show dele. E depois o moleque assinou um contrato com produtora grande e fez um clipe com aquela música. Mas ok. Aí a gente chega no moleque que, né, foi roubar e tal, ganhou tatuagem na cara. Beleza. Daí eu fiz essa brincadeira, né? Falei, porra, Caetano cantando música de bandido, o povo fazendo vaquinha pra ajudar bem bandido. Mas o que eu fico mais de cara é que o cara, que o maluco que ia ser roubado, não tinha uma perna e andava de bicicleta, quando nem eu sei andar de bicicleta. E eu fiz essa postagem, tá ligado? Faz sentido, cara. E aí, nossa, mano, chegou uma menina. Ela que deu teta? Começou a falar um monte. Eu falei, não, mas é um fato, cara. O cara não tem perna e ele anda de bike, velho. E eu não sei andar de bike, cara. Eu tenho as duas, velho. Eu me sinto um bosta, cara. Aquele cara é um exemplo de superação. É igual aquele maluco lá, o Nick, como chama? Você não tem nem os braços nem as pernas. Ah, o tartaruguinha lá. É igual o tartaruguinha. Puta que pariu. Mano, o cara. Você conhece essa história do tartaruguinha? Tartaruguinha é do cara sem braço. Não, tartaruguinha. Não. Que o cara não tinha braço nem perna e foi pra praia passar um tempo e tal. De repente, ele tava lá de boa. Alguém agarrou ele assim, sentiu aquele bafo de cachaça. Caralho, o que aconteceu? Um bêbado pegando ele assim, jogando no mar. Vai, tartaruguinha! Mas isso é verídico? Não, né, cara? Eu queria que fosse, mano. Seria tenso. Então, mas cara, tem esse cara, né? Esse tal de Nick, que ele não tem os braços nem as pernas. Nasceu com um problema e tal. Ele tem filho, velho. O cara nem tem eu filho e o cara é zilionário, velho. Coitado de mim, não dele, velho. Exato. Pô, mas se fuder, eu tô cara. Na merda e tenho todos os membros. Mano, é igual o outro cara que era o Randy, sei lá o quê, que lançou um livro uns anos atrás, né? Eu não conheço o cara, tinha um braço nem perna. Terminal, escreveu um livro e ficou milionário antes de morrer, cara. Coitado de mim, velho. Sabe quem que vai ficar milionário também? Ah. Se não morrer. Aquele russo que vai fazer transplante. O primeiro a ter a cabeça transplantada pra um corpo. Acho que ele não vai ficar milionário, caralho. Mas o médico vai. Você acha que não? Ele vai escrever um livro, louco, vai ficar véio. Rico pra caralho, vai dar entrevista, vai virar astro de cinema, vai usar droga até ter uma overdose e aí sim ele vai morrer. Ele vai fazer... então, é esquisito, né? É esquisito porque assim, a gente, esses dias a gente tava discutindo sobre membros fantasmas. O cara vai ter um corpo fantasma, basicamente. Não, porque ele vai botar de volta, né? Porque assim, ele vai ter que ficar assim, com aparelhos ligados nele muito tempo até o corpo novo dele se acostumar. Tá aí quando acostumar, ele morre de velhice. É, mas assim, é muito bosta, não, né? Não, peraí, eu não peguei direito. O cara vai ter a cabeça dele transplantada pra outro corpo. Exato, é, cara. Ele tem uma doença degenerativa que ele não mexe do pescoço pra baixo, ele é praticamente um esqueleto. E ele vai morrer. Caralho, então, pra velho. Ele, tá naquela situação, foda-se, se eu morrer no transplante ou não, eu já vou morrer que de qualquer louco, forma. Velho. Isso é muito surreal pra exato, mim, cara. Cara. Futuro, cara. Então, porra, velho. Mano, a gente tava conversando sobre o membro fantasma, tem um amigo nosso que não tem uma bola, né? Gente, a bola fantasma. Então, eu fiquei falando, imagina se tipo a coceira fosse na bola e não na pele em volta, que é o saco, sabe? Imagina se a coceira fosse na bola e ele tivesse coceira na bola fantasma. Porque o membro fantasma já é uma bosta, né, cara? Você sentir coceira e não aliviar nunca. Porque tem gente que o braço sente. Não tá mais lá. Tem gente que sente coceira na ponta do pé que não existe mais. Então, mas você não consegue coçar. Você vai ficar claro sentindo coceira, não. Cara. É. Imagina uma bola, porra. Coceira no saco já é uma bosta, cara. Pior é quando dá aquelas pontadas aqui do nada, assim. Você... É. Tipo, você tá lá de boa, no meio de uma multidão e de repente... Caralho, tá coçando. Mas dá aquela coceira tão forte que você sente como se fosse uma agulha. Exatamente. Daí o xamã falou pra ele, pior é coceira no cu, né, cara? É. Coceira no cu pra coçar é foda, hein? Né? Não, coceira no cu pra coçar você tem que ir no banheiro. Eu acho que é por isso que mulher usa fio dental. Só assim. Dá uma. Pra dar aquela puxadinha assim dos lados. Exatamente, cara. Cara, eu nunca que pensei bosta, por isso. Você foi machista pra caralho. Mas não foi um machista tão pesado, não, então não pode foi deixar. Machista, não. Porra. Machista, qualquer coisa agora é machista. Vai se fuder, mas você mas também. Sabe uma coisa que eu não entendo? Machismo. Por exemplo, a gente conhece o Fábio Brasa, né? Sim. O rapper Fábio Brasa. Sim. E, tipo, o povo critica muito ele, porque ele é um rapper branco. Mas assim, ele luta muito pelos ideais negros também. Sim, nas músicas dele. É evidente, ele traz a raiz negra nas músicas dele muito forte. E não é aquela coisa hipócrita também. Sim. É, mas ele assim, traz no sentido de conscientização mesmo. E aí o povo fica falando, não, porque você é riquinho, cara. Você veio de uma família rica e tal. Mas caralho, você tá lutando pelo negro, filha da puta. Para de reclamar, tá ligado? É a mesma coisa. Porra, o homem também não pode lutar pelos direitos da mulher. Não pode, não pode. O hétero não pode lutar pelos direitos do homossexual. Caralho, velho. Sabe uma coisa engraçada pra caralho que aconteceu nos Estados Unidos? Teve uma mulher que ela era desses... tipo, não é bem partido, é uma organização a favor da variedade de gêneros e tal. E ela também queria mudar o gênero dela. E ela foi expulsa dessa organização porque ela acabou virando um homem branco. Ah, que legal. É muita imbecilidade, velho. Então, eu acho tosco o negócio de, tipo, porra, porque o cara não se enquadra nesse... nicho, digamos assim. Ele não pode lutar pelos ideais desse nicho, cara. Porra, ele tá ajudando, cara. Vai se fuder, velho. É muito pau no cuzinho. E o pior é que tudo isso sai de socialistas de Facebook, né? Sim. Sim. Eles acham só que são sai os disso. Donos do sim, movimento. E daí o Rafinha Bastos falou um negócio interessante naquele vídeo que eu vi. Que ele falou, porra, mas anos atrás não tinha uma revolução. Protestos igual tem. Lógico, caralho. Hoje a gente tem rede social. Se, tipo, sei lá, amanhã 6 horas da tarde, alguém num grupo grande pra caralho fala, ó, protesto na Paulista. Daqui a meia hora, todo mundo já tá na Paulista. Não é igual, tipo, antigamente, que você tinha que dar um jeito de espalhar pro máximo de pessoas possíveis e sabe? Mas uma coisa que eu vejo também, por isso que eu tô cagando pra Facebook, qualquer rede social, na verdade. Esse ano, o Izzy Nobre veio pro Brasil. Sim. Aí parece que ele foi num restaurante e tal, e tinha uma pessoa no restaurante que tava xingando pra caralho ele pelo Twitter, falando um monte de bosta, que esse Izzy Nobre é um bosta, que é um merda, não sei o quê. E ele descobriu quem que era. Ele chegou lá pro cara e falou, ah, o que você tá falando de mim? Aí o cara, nada, não tô falando nada, não sei o quê. E por isso que eu detesto o Facebook, todo mundo é muito macho pra caralho. É ativista de teclado. É ativista de teclado. Mas você chega cara a cara com a pessoa, não tem nada a ver, sabe? O Projota tem um anúncio que fala, já vi nego na internet atacando um dos irmãos, mas sei que dentro de um portão qualquer chihuahua late, tá ligado? É isso, meu. Na hora de falar na rede social, fala pra caralho. Mas, tipo, pessoalmente, a pessoa é uma bosta, tá ligado? Então, mas como a gente tava falando sobre os refrigerantes? Tudo a ver. Né? Pra caralho. Vamos tentar ligar todos os assuntos que a gente falou com o refrigerante? Não, tem como. Sabe uma coisa que eu vi falando em tem refrigerante sim, uma vez? Você bebe o refri, pega a latinha, aproveita e fuma uma pedra com essa latinha e você tem uma e vai postar merda no Facebook. Exatamente. Exato. Enquanto isso, tem alguém tirando molho do seu cu pra fazer chocolate. Exato. Boa, boa. Eu vi esses tempos atrás, aproveitando que a gente tem um convidado que tem a ver com isso, um refrigerante sabor ostra, cara. Nossa. Ixi. Caralho. Estão pegando suas irmãs, velho. Nem pude ver a sua prima aquele dia, hein? Não, né? Você tem irmã? Ah, você tem irmã. Nego passa muito dos limites, né? Nego passa muito. Nossa, eu conheço sua irmã. São meus fluidos, cara. Bom, gente. Refrigerante de porra. Mas dele. A teoria do café. Bom, gente, é isso aí. Proposta Locomodrops é isso. A gente fala sobre o que a gente quiser. Num limite aí de até uns 40 minutos. Então, semana que vem vão ser outros temas. Temas que não dariam um podcast inteiro, certo? Gostaria de agradecer a todos. Semana que vem. Semana que vem. Não, na próxima semana, verdade. É importante lembrar que esse podcast, esse Locomodrops, é feito simplesmente para dar tempo de editar o próximo Locomocast, ok? É um intervalo entre dois Locomocasts. Porque assim a gente tem mais tempo para pensar em coisas mais bacanas para vocês. Então, semana que vem tem Locomocast, na próxima Locomodrops e por aí vai, ok? Então, na próxima semana do Locomodrops, teremos outros assuntos aleatórios, hosteados por uma outra pessoa, ok? E é isso aí, muito obrigado, Concha, muito obrigado, Outcast. É nóis. E é nóis. Falou, galera. Alô. Hasta. Pá. É.